motor Golf 1698. Honda 398, prossegue via Alfa, chamante da Juliette. Autorizado do Alfa, chamante da Juliette, Gol, Honda 398. Na 3152, 3000 pés, QNH 0115. 3000 pés, 0115, na 3152. Controle Salvador, boa noite, Mundo 404, 2630, pronto. 1404, até a identificação, desce a nível de voo 050, pro Edmar e chegada a Mari. Dois mil pés nessa pro intercepta final do ILS X-Ray. 2000 pés, vamos reportar na final do ILS X-Ray da 10, 3152. Papa Romeu Hotel Delta Charlie, sente, eu não posso o seu plano aqui, aguarda que eu vou checar junto à sala. Mantendo 0 no menos. 6310, solas 14, direito, 219, solas. 219, solas. Sané 6310, prossegue via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, vem aqui, Juliette. Tomou o gol, 1398, próximo a Juliette. Gol, 1398, prossegue via Juliette pro 05. Realizado, via Juliette, passa 05, gol 1398. Passaria 3224, autorizado. Se tiver questionamento, chama táxi. Olá, Gil 613, vento no 20 graus, 8 nós. Delta 3152 completa com a torre 118 decimal 6, bom pouso. Tá. Salvador. Salvador, gol no 885 para pushback acionamento para posição 06. 5836, confirma para casa bordo, por gentileza. DAV, 145. Sente, prossegue via pátio India Alpha no ponto de espera 118.6. O altímetro marca agora 1015. Pátio India Alpha no ponto de espera 18.6, 1015, West 5.3. Parou, pushback acionamento, gol. Gol 1885, mantenha me escuta e aguarda para o pushback aproximadamente mais uns 2 minutos. Alô, chamei a minha primeira alfa. 6310, mantenha antes da Juliette, aguarda. O TAP está com 5-1 a bordo, alternando Fortaleza com 3 horas e 21 minutos. Prossegue via Juliette Alfa, cortão, prossegue via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera 118.6. O altímetro marca agora 1015, tem bom voo, 2224. Pátio, Índia e Alfa, no ponto de 0186, bom trabalho. Você também. Hoje foi estacionamento, azul 4071. 4071, mantém, me escuta e aguarda para o push, é o número 2, aguardando o táxi da aeronave, estão saindo do aeródromo. Ok, aguardando, 4071. Oxané 6310, após a passagem do tráfego da passarela que está prosseguindo para o ponto de espera, autorizado prosseguir para o 10. E após a passarela que está prosseguindo para o 10. A gente mantém o ponto de espera. Sigma 1, mantém, escuta e aguarda. Siga. Afirmativo, só aguarda um minuto que eu preciso de algumas informações do senhor. Mantenha-me, escuta e aguarda, por gentileza. .885 na escuta? Prossiga. Após a passagem do tráfego da Oxané, que prossegue para o Finger 10, está autorizado o push no 62. Cliente, após Oxané, está autorizado, vou no 885. Azul 4071 na escuta? Afirmo. Após a passagem do tráfego da Passaredo, que prossegue para o ponto de espera da 10, está autorizado o push no 01. Após o Passaredo, está autorizado o chama para o táxi, 4071. Da 3561 na escuta. Após a passagem do tráfego da Oxané, que prossegue para o Finger 10, está autorizado o push no 09. Após o passageiro Oxané, autorizado o push no 09. Papá Romeu, Hotel Delta Charlie, na escuta. Qual foi, por gentileza, o destino radial ideal de saída por quantas milhas se afasta? Gente, mantenha-me escuta, pretendia 500 pais? Ok, mantenha-me escuta e aguarda a copa. Autorizado, né, mantém o web 5836. 3152, seu solo aos 21, direito, 21 no solo. 219, boa. Salvador, boa noite, da 3152, não tem escuta. 3152, boa noite. Prossegue via Alfa, vai manter posição antes da Juliette, aguardando para prosseguir para o Finger 09. Ok, Alfa, mantém antes da Juliette, aguardando para o 09, 3152. Cruzar 060, cruzar 50, bom, 404. Deixa o 404, desce para 2.000 pés, QNH 10 no 2. 2.000 pés, 1.012, voo 404. Web 5836, vento 1.20, 0.629. Vento 5836. mantém a posição. Romeu Hotel Delta Charlie Copa. Autorizado, decolagem da 197, prossegue via litoral sul, a 500 pés, aguardando instruções do controle para pôr direto do destino. Aciona 0276 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Estacionamento Itaque, 118.5, altímetro 1015, Delta Charlie. Juliette, 3152. 3152 é manter posição antes da Juliette e aguardar. O seu gate encontra-se ocupado por um tráfego da companhia. Ok, mantendo posição, 3152. 1288, secundário 1260, bom voo. 3282-60, bom. Caminhão na dele. Gate 1976. Autonomia de 4 horas e 12 minutos, altera Galeão. Gente, Gol 985, devido à impraticabilidade do Taxway Alpha via Juliette Índia, você vai prosseguir. Aliás, você vai manter posição e aguardar para o táxi, que a aeronave da Azul no 01 já iniciou o push. Controle Salvador, boa noite, objeto 5836, decolado, cruza 1900. Voo 5836, sua identificação, contato de decolagem, sobe ao 330, Puca, Aracaju, a saída. 330, sobe, Puca, Aracaju, a saída, 5836. Salvador, boa noite, 362, informação 7, Paraná, 1330. 3662 está autorizado para Natal, nível 370, decola da 10, sai da PUCA, transição Zipar. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5575 no transponder, 119.8, é a frequência do controle. Saída livre decolar, 120 graus, 8 mais. Cortejamento correto, chama para o push no 033662. Chama agora o próximo, obrigado, boa noite. Como no 85? Prossiga. Afirmativo, pode manter até através do Finger 05. O azul 4071 para o táxi, 109-109 a bordo, 4 horas e 20 da economia, está na Ribeirão Preto. 071, ingressa via Índia e Alfa, no ponto de espera, 118.5, altímetro marca agora 1015, bom voo. 1015, libertado de Índia Alfa, quando pronto, chama 286, 4071, obrigado, boa noite. Boa. Gol no 885 vai seguir o tráfego da Azul e a Índia Alfa, quando no ponto de espera, 118.6, 1015 no altímetro. Seguinte, vai seguir o Azul e no ponto de espera, 118.6. Para o táxi, o W561 no PBL, no fundo 4, 4 horas e 10, operando a campanha. Zero subindo na Momo Flash 2, 224. Gol 404, estabilizou campo azul. Sente no 404, torre 118, decimal 6. 18.6, gol no 404. Fala. No 52, após a passagem do tráfego da TAC, prossegue para o ponto de espera da 10, está autorizado via Juliette para o 09. que após o tráfego da companhia, ingressa a JLS para 09, resolva o controle. Volume 604, sua identificação desce ao nível 050, chega. 5216, chama Aracaju 120 decimal 3, serviço dá encerrado, bom voo. Aracaju 1203. Sim, ativo, mantém a posição. Oi, Salvador, boa noite. Vou. Então 404 para cisterno da 10 Baixada Chicago. Sentido de pouso, Venturno 00 graus, 8 nós, 404. 404. Você, Charlie. 5, bom voo. Da Recife 2685, 3365, boa noite. Dado ingresso e decolagem da 17, Delta Charlie, Venturno 20 graus, meia dúzia mais. Quanto saldo é pra Charlie? Direita Charlie, decola aos 3-1, chama o controle 119 decimal 8. 119 decimal 8. Controle, boa noite. O Alfa Romeo Hotel Delta Charlie, nossa escuta. Eu acho que o seu solo aos 3-1, direito 219, solo. 4071, livre decolar, Venturno 00 graus, 8 nós. Decolar, Venturno 00 graus. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeo Hotel Delta Charlie. Papa Romeo Hotel Delta Charlie, como copia o controle? 100%. Ciente, 500 pés no litoral sul é porta. Farol da Barra, por gentileza, quando possível, estimado para terminar Ilhéus e pouso. Ué. Positivo. está estimando o terminal ao 00 e o pouso aos 25 da próxima. 2300 terminal e 23, confirma o pouso? 25. Ao 25, na próxima. Copiar 2325 pouso, 500 pés com visuais, reporta farol da barra. Reportará. Salvador, voo 1889. 1889, prossiga. Da Sexta Tango, autorização Galeão, a nível de voo 4070. 4071, decola os 34, controle de 98. 98, boa noite. Intercepta para November 857, prossegue Porto Seguro, após do Luna 6, Gruff, após do Luna 4, Tolkien. Aciona 5001 no transponder, 119.8, é a frequência do controle. Autorizado Galeão 360, decola da 10, da EL. Após a Pedro Lu 16, Grupo, Pedro Lu 14, transponder 001 e controle 119.8, ou 1889. Cotejamento correto, chama pronto para o push. Gol no 404, ingressa via Juliette para o meia dúzia. Juliette para o meia dúzia, gol no 404. Papá Romeu Hotel Delta Charlie, controle. Receba a altimetria do senhor aqui de 292. 29.200 pés. Sente o hotel Delta Charlie. E como resetar equipamento ou tem um secundário a bordo? Centro de decolar 100 grama, 2 anéis. Decolagem 10, gol 185. Salvador, boa noite, na 3500, posso esperar só. O secundário 1285, não vou. 1245, 2685, outra mais. Você é 6201? 6201 para Recife, pronto, 4? Senhora, o 6201 para o Rio de Janeiro, tá? Vamos para o Rio de Janeiro. Oxané 6201 para o Santos Dumont. Está autorizado nível 360, decola da 10, saída da EL, Leda B10. Em Bidev, intercepta a UP November 857, prossegue via Porto Seguro, UP Zulu no 6, Gruff, UP Zulu no 4, Barbacena. Aciona 5570 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Positivo, autorizado Santos Dumont 360, a seguida da 10, executa da Eldiné, depois Leda Bidev, intercepta a UP November 7, após Opel Zulu 16, Gru, Opel Zulu 14, Barbacena, Acena 5570 e 19 Delta 3. A sua saída será da EL, Leda, e após Leda, voa Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vito. Quem será? Executa da EL, Leda, depois voa Bidev, e por aí fora de volta. Corregimento correto, chama para o push no 11-6201. Maravilha, obrigado. SQNH 1-0 no 5. 3-0, boa noite. Está 3858 com a informação Tango para Fortaleza. 3858, está autorizado para Fortaleza nível 370, decola da 10, sai da mano, transição frote. Após decolagem, curva à esquerda, prossegue via Pesilo 19. Aciona 5576 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Autorizado 370 para Fortaleza, sai da mano, com transição frote, decola da 10, com curva à esquerda, depois só pelo Zulu 19. Transponder 5576, controle 19.8, está 3. Cotejamento correto, chama para o posto 073858. Camará. Deixa no 604, 2 mil pés na proa de Duna. Esta proa intercepta a final do ILS X-Ray. Em 2 mil Duna, recebe o procedimento X-Ray enviado. Salvador, 6201 da Ocean Air, pushback acionamento na 111. Ocean 6201, autoridade, pushback acionamento, chama táxi. Autoridade, vai chamar. Contato da decolagem, sobe 380, saída gole ou fito. 380, perfil gole ou fito, 3561. Salvador, gol no 889, pushback acionamento, posição 5. O 989 autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Autorizado, vai reportar táxi.